já que esse infeliz foi-se embora, eu quero trazer pra voz Mercês agora uma maravilha de poema escrito e musicado pelo poeta Xangai, que se chama Natureza. Escute bem como é que é. Radiantes planetas luminosos, gravidade na cósmica camada, galáxia também hidrogenada, como é lindo o espaço azul turquesa, e o sol fulgurante, tocha acesa, flamejando sem pausa e sem escala, quem de nós pensaria em apagá-la? Só o santo autor da natureza. De tais obras o homem e a mulher são antigos e ricos patrimônios, geram corpos em forma de hormônios e criam seres sem dúvida sequer. O homem após esse mister perpetua a espécie com certeza, a mulher carinhosa e indefesa dá à luz uma vida, novo brilho, 9 meses no ventre aloja o filho, pelo santo poder da natureza. O peixe é bastante diferente, ninguém pode entender como é seu gênio. Ele reserva porções de oxigênio e mutações para o meio ambiente. Tem mais cartilagem resistente, habitando na orla ou profundeza, devora outros peixes pra despesa. Tem a época do acasalamento e vestido de escamas esse elemento, com a força da santa natureza. Exato. Poraquê ou o peixe elétrico é um tipo genuíno, habitante dos rios e águas pretas, e com ele possui certas plaquetas que o dotam de um mecanismo fino. E com tal cartilagem, esse ladino faz contato com muita ligeireza, e quem tocá-lo padece de surpresa, descarga mortífera absoluta, sua auto-voltagem eletrocuta com os fios da santa natureza. A tartaruga é gostosa, feia e mansa, habitante dos rios e oceanos. Chega aos 400 anos, para ela é rotina, é confiança. Guarda ovos na areia e nem se cansa de por eles zelar como defesa. Nascidos filhotes com presteza, nas águas revoltas já se jogam por instinto da raça. Não se afogam e também pelo poder da natureza. O canário é pássaro cantor, diferente de garça e pelicano, papagaio, arara e tucano, todos eles com majestosa cor. O gavião é um tipo caçador, e columbiforme é a burguesa, o aquático flamingo é da represa, a águia, a rapaz e a gigantada. Eis o mundo das aves, a passarada, quanto é grande, poderosa e bela a natureza. A gazela, o antílope e o impala, a zebra e o alce felizardo não habitam em comum com o leopardo, o leão e o tigre de bengala. O macaco faz tudo, mas não fala, por atraso da espécie, por fraqueza. Tem o búfalo aspecto de grandeza, o boi manso e o puma tão valente, cada um de uma espécie diferente. Isso é coisa também da natureza. Acho também interessante o réptil de aspecto esquisito, o pequeno tamanho do mosquito, a tromba prêncil do elefante, a saliva incolor do ruminante, a mosca nociva e indefesa, a cobra que ataca de surpresa, aplicar o veneno é seu mistério, de uma vez mata 30 se puder, mas é coisa também da natureza. No Nordeste há quem diga que o invocarão, possui certos poderes encantados, e que através de fenômenos variados prevê a mudança de estação. De fato, no auge do verão, ele entoa seu cântico de tristeza, e de repente, um milagre, uma surpresa cai, a chuva benéfica e divina. Quem lhe diz, quem lhe mostra e quem lhe ensina é somente o autor da natureza. Quem é que não sabe que o morcego com o rato bastante se parece? Nas cavernas escuras sobe e desce, suga sangue dos outros, é seu emprego. Às noites escuras tem apego, asqueroso ele é, tenho certeza. Bem na vista, sintoma de fraqueza, porém o seu ouvido é muito fino. Também tem um som no aparelho pequenino que lhe deu o autor da natureza. Admiro a formiga pequenina, figada ou inimiga da lavoura, no trabalho aplicada, professora, um exemplo de pura disciplina. Através das antenas se combina, nos celeiros alheios faz limpeza, formigueiro é a sua fortaleza, onde cada uma delas tem emprego, uma entra, outra sai, não tem sossego, quanto é grande e bonita a natureza. E a aranha pequena, tão arguta, de finíssimos fios, faz a teia desse mundo, almoça, janta e ceia, é ali que passeia, vive, luta, labirinto intrincado, ela executa, seu trabalho é bordado em qualquer mesa. Quem pensar destruir-lhe a fortaleza, perderá de uma vez toda a esperança, sua rede é autêntica segurança, operária das mãos da natureza. A planta firmada no junquilho, begônia, tulipa, margarida, as pedras riquíssimas da jazida, com a cor, o valor, a luz, o brilho, a prata e o ouro, cor de milho, brilhante, a opala e a turquesa, a pérola das joias da princesa, é difícil, valiosíssima e até alguém pensa ser vidro, mas não é, é um milagre da santa natureza. Inseto do sono, etc. As flores gentis com seus narcóticos, as ervas que dão antibióticos, a mudança constante da maré. A feiura real do caburé, no pavão enorme a boniteza tem, lince, visão e agudeza, e o cachorro, finíssima audição, vigilante, mal pago do patrão, isso é coisa da natureza. A cigarra cantante dialoga através do seu canto intermitente, de inverno a verão canta com. E a sua canção não sai da voga. Qualquer árvore é a sua sinagoga. Não procura comida pra despesa. Sua música é sinônimo de tristeza. Patativa da seca é o seu nome. Se deixar de cantar, morre de fome. Mas a gente sabe que é da natureza. Compadre, eu fico muito feliz com a repercussão do nosso programa, mas por isso mesmo, eu quero agradecer às pessoas que fazem o Água de Moringa ser possível, principalmente ele. É, meu compadre, minha comadre, meu menino, é ele, o maior ponto de referência da cultura nerd do Brasil. Alexandre Nerdmaster, esse caba que tem um coração maior do que ele mesmo, que não cabe dentro de casa, abriu as portas do Paranerdia para acolher a nossa água de moringa, que é pequenininha, mas é gostosa. Alexandre Nerdmaster produz o Paranerdia, o Água de Moringa, de vez em quando, quando o Koala se lembra de gravar, tem o HunterCast, e recentemente voltou o Nerd Maratonista, rapaz, que ao contrário do Nerdmaster, Gamer, faz maratona, meu irmão. E você encontra tudo isso lá no www.paranerdia.com.br ou Paranerdia em qualquer dos seus agregadores. Além do Paranerdia, eu quero agradecer ao Jorge e ao canal do Animesphere lá no YouTube. Vá lá e se inscreve, rapaz. Quero agradecer também o pessoal da Taverna do Beholder Cego, ao RP Guaxa com Marcelo Guaxinim. Quero agradecer ao Me Julguem Podcast com Cris e Alica lá fazendo um podcast porreta. Eu quero agradecer a galera do Podpixel, que é divertida pra caramba, ao mestre Rafael 47 do RPG Next, ao Pensador Louco e sua barba frondosa, ao Sapo Brothers e suas animações maravilhosas, ao meu amigo Gustavo Guimarães, Tibério Velasque, Elvésio Parentes, Nadja Lírio e Fernando Caruso, que fazem parte dos Podcrastinadores. A todos vocês, meus amigos, um grande muito obrigado. Valeu! Pessoal, somos o Atlas dos Crimes e trazemos toda semana uma página de conhecimento. Prontos para mergulhar conosco e ouvir mais um caso criminal? Então tranquem as portas e as janelas, coloque seus fones de ouvido e prepare-se. Gente, jagunçada do meu coração, olha, hoje eu trouxe pra Vormiceis mais um cordel que foi utilizado pelo Ariano Suassuna na composição da obra maravilhosa chamada O Alto da Compadecida, rapaz. Então, esse aqui é O Enterro do Cachorro, né, que foi escrito pelo Leandro Gomes de Barro. Foi um grande poeta da literatura de cordel que nasceu no sertão da Paraíba e viveu entre 1865 a 1918. O cabra é antigo, rapaz. Capitão! Cabra é! E começa mais ou menos assim. O dinheiro nesse mundo não há força que o debande, nem pingo que o enfrente, nem senhorio que o mande. Tudo está debaixo dele, só é ele que é grande. Ele impera sobre o trono, cercado por ambição, chaleirismo a seus pés, sempre está em prontidão, perguntando-lhe com cuidado: o que lhe falta, meu patrão? No dinheiro tem-se visto nobreza desconhecida, meios que ganham questão ainda estando perdida, honra por meio da infâmia e glória mal adquirida. Porque só mesmo o dinheiro tem a maior utilidade, é o farol que mais dá brilho perante a sociedade, o código da lei é dele e a lei é a sua vontade. É mesmo, é? O homem tendo dinheiro mata até o próprio pai, a justiça fecha os olhos, a polícia lá não vai. Passa-se 5 ou 6 meses, vai indo e o processo cai. Compra 5 testemunhas que depõem a seu favor, aluga 2 escrivão, compra um procurador, faz 2 doutores de prata. Pronto o homem, meu senhor. Ainda que vá a júri, compra logo atenuante, dá unto no seu jurado, livra-se no mesmo instante, tem o juiz a favor e o jurado assim por diante. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Essas questões muito sérias que vão para o tribunal, ali exigem os papéis que levam à prova legal, cédula de 500 fachos é o papel principal. Dinheiro faz eloquência a quem nunca teve estudo, e imprime coragem ao fraco, dá animação a tudo, vence batalha sem arma, faz vez de lança e escudo. Aonde não há dinheiro, todo trabalho é perdido, toda questão esmurece, todo negócio é falido, todo cálculo sai errado, todo debate é vencido. Pois o homem sem dinheiro é como um velho demente, um gato que não tem unha, uma cobra que não tem dente, um cachorro que não tem faro, um cavalo magro e doente. Porque perante o dinheiro tudo ali se torna mole, porque não há objeto que sobre seus pés não role, bote dinheiro no morto que a ossada dele se bole. Nani? O mae wa mou shindeiru. O bacharel por dinheiro é macaco por banana, o gato por gabiru, o guaxinim por cana, só o sagui pela resina ou o bode por giritana. A moça tendo dinheiro, sendo feia como a morte, se pinta, se enfeita, sempre melhora de sorte. Mais de 1000 aventureiros desejam por sua consorte. Porque o dinheiro na terra é capa que tudo encobre, cubra um cachorro com ouro que ele vai ficar nobre, é superior ao dono, se o dono dele for pobre. Eu já vi narrar um fato que fiquei admirado. Um sertanejo me disse que nesse século passado viu enterrar um cachorro com honras de um potentado. É verdade. Um inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu dito cachorro, o inglês disse então: me enterra esse cachorro, ainda que gaste 1 milhão. Foi ao vigário e disse: morreu cachorro de mim. Urubu no Brasil não pode lhe dar fim. Cachorro deixou dinheiro? Perguntou o vigário assim. Mim quer enterrar cachorro, disse o vigário. Ô, inglês, você pensa que isso aqui é o país de vocês? Disse o inglês, o cachorro gasta tudo de uma vez. Ele, antes de morrer, um testamento aprontou, só 4 contos de réis para o vigário deixou. Antes do inglês findar, o vigário suspirou. Ah, e lá vamos nós? Coitado, disse o vigário, de que morreu esse pobre? Que animal inteligente, que sentimento tão nobre! Antes de partir do mundo, fez-me presente do cobre. Leve-o para o cemitério que eu vou encomendar. Isso é, trago o dinheiro antes dele se enterrar. Esses sufrágios fiados é factível não salvar. E lá chegou o cachorro, o dinheiro foi na frente. Teve um momento no enterro, missa de corpo presente, ladainha e seu rancho, melhor do que de certa gente. Mandaram da parte ao bispo que o vigário tinha feito, o enterro do cachorro, que não era de direito. O bispo aí falou muito, mostrou-se mal satisfeito. Se fodeu. Mandou chamar o vigário. Pronto, o vigário chegou. As ordens, Vossa Excelência. O bispo lhe perguntou: então, que cachorro foi que o vigário enterrou? Foi um cachorro importante, animal de inteligência. Ele, antes de morrer, deixou a Vossa Excelência 2 contos de réis em ouro. Senhor rei, tenha paciência. Não foi erro, senhor vigário. O senhor é um bom pastor. Desculpe se eu incomodo, a culpa é do portador. Um cachorro como esse já se vê que é merecedor. O meu informante me disse que o caso tinha se dado e eu julguei que isso fosse um cachorro desgraçado. Ele lembrou-se de mim, não faço de desprezado. O vigário aí abriu os 2 contículos de réis. O bispo disse: é melhor do que diversos fiéis. E disse: provera a Deus que assim morressem os 10. E se não fosse o dinheiro, a questão ficava feia. Desenterrava o cachorro, o vigário ia pra cadeia. Mas como a grana correu, ficou igual letra na areia. Judas era um homem santo que pregava religião. Era discípulo de Cristo, tinha toda a direção. Porém, por 30 dinheiros dispensou a salvação. O dinheiro só não pode privar o dono de morrer, parar o vento no ar e proibir de chover. O resto é muito fácil para o dinheiro fazer. O sacerdote no templo, ainda estando no sermão, chega um ateu na igreja, traga-lhe 500 mil, que ele vai encontrá-lo, bota-lhe na palma da mão. Havendo muito dinheiro, casa irmã com irmão, o bispo dispensa o quarto, vai o papa outro quinhão, o vigário dá-lhe o unto, e por que não se casa então? É mesmo, é? Eita, meu compadre! Que coisa bonita, rapaz! Olha, vai me desculpando aí, porque tá em época de São João aqui, mês de Santana, então tem muita bomba, muito barulho, mas finalmente conseguimos gravar. No próximo episódio eu vou trazer o último cordel que foi utilizado por Ariano Suassuna na confecção do Alto da Compadecida. E vamos ficando por aqui, te espero no próximo episódio e tchau e benção! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.